Venha comigo se quiser viver. Brincadeira de criança. Estamos aqui em mais um Azila Cast. Aqui é Joel Suki e eu fico, não doce, eu fico. Aqui é o Babau e não paramos de brincar porque envelhecemos. Envelhecemos porque paramos de brincar. Frase filosófica, né? Aqui é o mestre 31 Theo Luz. Eita! Aqui é a Kira e o meu primo era o Zé Curubu. Ah, eu... Curubu, ó. Ei, mas ele usava aquele chapéuzinho e tudo mais. Fazia corpió. Era o pilantrão, era. Aqui é a Lilith, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui é o Telos e Goró o Ovo. Goró o Ovo. Goró o Ovo. E aqui é o Neto Mário e eu corria de mercholade. Conhecia a pólvora, né, Mário? É pólvora. Era assim. Tocava depois, né? Foi daí que originou uma das brincadeiras. Na hora aí eu vou contar. O Babau é igual o Rambo, né? E no episódio de hoje vamos falar de brincadeiras de criança. Olha isso. Que a negada fazia quando era pequeno. Episódio mega clássico, né, cara? Recorde de participante, né, cara? Vamos ver quantos ficam até o final, né? Vamos lá, e-mail. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Azila Cash. Vamos lá. Inscreva para o AzilaCast, o endereço é azilacast@azileitor.com.br. Siga o @azileitor no Twitter. Você usa o iTunes, tem o link aí embaixo. Assine o AzilaCast. E os downloads, basta clicar aí no link de download da postagem, baixar os zips, compactar o MP3 e escutar o AzilaCast nas caixinhas de som, celulares e agora até geladeiras, né? Tem opções de MP3 também. Mas agora tu falou em download. Eu acho que quando o cara for para aquele campo de downloads, ele vai notar uma agradável surpresa, né, naquelas áreas. É verdade, cara. A parceria com a Shoptime agora, né, cara? Olha aí, cara, a primeira parceria lucrativa, né, do... Pois é. Azileito. Se você estiver pensando em comprar qualquer coisa, cara, dá uma passada, clica lá no link pra ajudar a gente. Pois é, cara, Shoptime por si só já vende produtos de qualidade, né? Algumas coisas muito maneiras e fica aí a dica. Normalmente a gente tenta relacionar os produtos com alguma coisa que tenha a ver no cash. Se você vir algum produto que lhe agrade e tal, que lembre alguém que você queira presentear, dá uma clicada lá, confere, que de cash você vai estar ajudando aí o Azileitor a pagar suas farras, né? É verdade. Se você quiser fazer um curso de inglês, tem um banner aí, dá uma conferida. Se você estiver pensando em fazer inglês ou espanhol, que é uma coisa que eu tô precisando hoje também. Eu também tô precisando fazer um curso de espanhol, porque hoje em dia as músicas sertanejas só saem em espanhol, né? Mas o CCAA, cara, é sem comentários. Você tira pelo Bruce Willis, né, cara? O Bruce Willis não faria propaganda de um curso que não tivesse violência e ação, né? Cara. O Bruce Willis e o Schwarzenegger, né, cara, também. Ah, é, cara, a gente só aceitou a parceria com o CCAA por causa desse vídeo que corre aí embaixo, que é o motivo que, pra mim, o CCAA, de longe, é o melhor curso de inglês das galáxias, né? É verdade, cara. E se você quer conferir, dá uma olhada no vídeo aí embaixo. E se você gostou, clica aí no link. Dá uma conferida nesse mega curso de inglês e é a frase clássica, né? A Copa do Mundo tá chegando aí. Nos dias de hoje, se você não souber inglês, tá fudido. E o futuro é seu, né? Você que sabe o que é da sua vida, a gente tá tentando ajudar, né? Aí. É verdade, cara. CCAA, curso de inglês, dá uma clicada aí. E o vencedor do Pergunte ao Telos, olha aí, cara. Olha aí, bicho. O rufar de tambores, né? Agora... É verdade. É o Renato Carlos, cara. Olha aí. Olha, eu gostei do Renato Carlos porque ele é conhecido como Mestre Splinter, cara. Puta que pariu, cara. Olha aí. Esse apelido é foda, mano. A gente tá preparando um post, né, cara, com os vários desenhos, várias montagens que a galera fez aí, e a gente vai estar postando em breve aí, pra todo mundo ver. É isso aí, o Renato Carlos já garantiu o box é dele, a gente vai entrar em contato agora com ele via esse e-mail que ele mandou, vamos estar confirmando aí os dados pra entrega do produto. O resto do pessoal não vai ganhar nada, mas vai ter os seus 5 minutos de fama, né? É, pois é. E aguarde que muito em breve, provavelmente no próximo programa, a gente já vai anunciar nova promoção, é, né, cara? É verdade. Primeiro e-mail, Iago Macedo, Fortaleza, Ceará. Meu irmão, vocês são demais. Não paro de rir escutando vocês. Sou daqui de Fortaleza. Aí eu rio mais mesmo, porque sei os cantos que vocês falam tudinho. Olha aí. Olha aí. Virei fã, curti e adicionei aos favoritos. Parabéns, muito bom, pessoal. O próximo e-mail vem de Maicon Vorsos. Sobrenome do cara que é mais um alemão, né? Que acompanha aí o Cash. É, cara. Ou então é pegadinha dos ouvintes botarem sobrenomes alemães, né? Pra gente ficar lendo aqui. Tudo bem. O Maicon, ele é auxiliar de porra nenhuma. Eu já exerci esse ofício há alguns anos aí da minha vida. Só não é melhor do que aquele negócio que tô estudando pra concurso, né? Mas depois do tô estudando pra concurso, auxiliar de porra nenhuma é uma das melhores profissões. De São Paulo, SP. E aí, asilados, conheci o podcast recentemente, se vocês repararem, um aumento considerável na quantidade de downloads, de aproximadamente uma meia dúzia. Tenha certeza que fui eu o responsável. Olha aí, é, obrigado, né, então, pelo esse aumento aí de meia dúzia nos downloads. Estou indicando pra todo mundo, parabéns pelo cast sensacional. Olha aí, e os outros... Olha aí. E é bom os outros ouvintes fazerem isso também, né, cara? É isso aí, o objetivo é esse, meu, uma corrente. Você ouve e gosta e obriga três amigos a ouvirem também. Tem até uma maldição, né? Que se o cara não indicar pra três amigos, o cara perde um emprego, né? Até o final do ano. Já na minha primeira semana de asilado, o tema não poderia ser melhor, cara. The King of Fighters. É a minha religião. Olha aí. É, completando a informação sobre Orochi. Orochi foi aprisionado por três famílias. Kusanagi, Yagami e Kagura. Por serem mais poderosos, os Kusanagis encarregaram os Yagamis de vigiar o espírito de Orochi. Os Yagamis, cansados de serem submissos, fizeram um pacto de sangue com Orochi e, em troca de libertar Orochi, receberam o poder de controle das chamas do destino, cara. Olha aí, cara. Será que isso é correto, hein, mano? O nome das chamas dos Yagamis são chamas do destino, cara. Eu não sei, cara. Tu sabe que esse nome aí dava um título de novela massa, né? Chamas do destino. Novela mexicana, né? Ah, pois é. Porém, o filho de uma égua do Orochi, além de querer o extermínio dos Kusanagis, deu junto com o poder uma maldição. Todas as mulheres Yagami morrem ao dar à luz e os homens morrem jovens. Puta merda. Caralho, isso aí eu não sabia, viu? Inclusive, quem não tem muito hábito de ler os posts ou postar, dá uma conferida lá no último Azila Cash, o 25 de The King of Fighters. Que o Thiago Martins, cara, postou um comentário lá que é praticamente um resumo, um review aí de toda a saga Orochi, né, cara? É verdade, cara. O cara escreveu um livro lá. O Thiagão aí se garantiu nos comentários. Você pode conferir. E se você também entende de KOF, né, dizer que o nosso amigo Maicon está correto ou o próprio Thiago estar mentindo, né, fica na mão de vocês. Mas é bacana, né? Conhecer um pouco mais da grande rivalidade, né, cara, que tem entre Kyo e Ori. Tem muita coisa, né, cara? A história do The King é gigantesca, não, realmente não tinha como falar tudo do The King em um episódio só. É, cara, dava pra fazer um cast só da história do The King, sem falar nada de jogo, só levando em consideração o universo, dava pra fazer um cast tranquilamente. É verdade. Próximo e-mail é o Anderson Manceira, Rio de Janeiro, RJ. Oi, galera azilada. Sou do Rio de Janeiro e comecei a ouvir os casts por culpa do Easy Nobre, olha aí. Olha aí, cara, Easy Nobre aí continua quebrando o nosso galho, né? É, o comedor de lombo canadense. Nesse quase 3 meses já tenho boas memórias e risadas com vocês. Já mostrei o cast pra minha namorada e ela se amarrou no jeitinho de vocês, principalmente no dialeto. Já estou ansioso pra visitar o Ceará e botar o cearês que aprendi no cast em prática. Se for ver, até um serviço de utilidade pública, né, cara? Porque o cara, quando vier agora pro Ceará, pro Nordeste, o cara já não fica boiando nas gírias, né? É, cara. Os episódios sobre calotes, liseiras e mentiras são os meus preferidos. É porque é tudo que não presta, né, cara? O que a galera gosta mais é quando alguém se fode ou é uma putaria, né? Morro de rir com o Telos. Basta ele começar a falar pra entrar em coma com humorísticos. As cocotinhas é demais pra mim, olha aí. Tenho algumas sugestões de temas de cast pra vocês. Kamen Rider, gafanhoto que lutava Kung Fu. Olha isso, aí. Título é bom, hein, cara. Coisas que tinham tudo pra ser fodas, mas acabam virando cocôzão. É, isso tem muito, né? Demais. Inclusive, esse daí é o resumo da vida de um dos participantes desse cast. E a era Super Nintendo versus Mega Drive, olha aí. Essa daí era bom ser um vlog, cara, porque com certeza ia dar violência no meio da gravação e era mais massa o cara gravar. E como vocês vivem dizendo que o Azileitor é comunitário, já me autoconvido a mim mesmo para participar dos casts sobre esses temas, se eles acontecerem, claro. Olha aí, já fica registrado aí no banco de dados da Azila, né, cara? O e-mail do Anderson. É isso aí, muito em breve vocês vão estar vendo mais ouvintes aí participando. Fique de olho na sua caixa de e-mail para ver se não chega aquela cartinha estilador Rugal, né? É. E a qualquer forma. E é sério. Cara, a qualquer momento, os ouvintes que estão se propondo, né, a participar, com certeza nós estaremos entrando em contato assim que os caches aí que o pessoal solicita tiveram oportunidade de ser produzidos, né? É verdade. Gostaria de aproveitar esse espaço para fazer um jabazinho do meu site, mobizu.com.br, com dicas e novidades para smartphones Android e iPhone. Olha aí, tem um link aí embaixo, a gente vai deixar. Hoje em dia, todo mundo que é ligado em tecnologia tem smartphones, né? É, pois é. Se quiser conhecer um pouco mais desse fantástico universo, fica aí a dica, né? No mais, deixo meus parabéns pelo excelente trabalho e desejo muita sorte para todos nós asilados. Próximo e-mail que vem de Rodrigo Iron Man, 17 anos, Praia Grande, São Paulo. Olha aí o Iron Man, aí, as histórias. Os e-mails desse bicho só caem da minha mão, mano. As histórias do Iron Man são boas, aí. Vamos ver aqui. Fala, galera do Azila Cash, muito massa o último cash. Bem, eu gostaria de complementar algumas informações sobre o KOF. Com, olha aí, ele tem que meter a parceira dele, a Capcom, no meio, né, cara? No mínimo, sem ler nada, ele vai dizer que o especial mais massa era do Iron Man, né? O crossover da Capcom com o KOF, um jogo muito bom e também uma tentativa de fazer o KOF em 3D, com The King of Fighters Maximum Impact, que é legal, mas fica devendo em relação ao clássico 2D. Agora, falando do Telos, ele tava demais nesse cast. Vocês poderiam fazer um show do Telos com as melhores piadinhas dele. Olha aí, como é, cara? Um stand-up, né? By Telos. É, pois é, cara. Bem, continuem fazendo um ótimo trabalho. Falows, valeus e tchau. E o próximo e-mail é do Ivan Lavanark. Olha aí. Um turco, né? Agora participando do... 23 anos, programador web, Recife, Pernambuco. Fala, galera azilada. Em primeiro lugar, parabenizar pelo cast, tá muito massa. Em segundo lugar, gostaria de falar que tive uma das piores experiências com caixinhas de som da galáxia. Eu nunca tinha visto de fato. só ouvi as resenhas aqui no podcast. E aí ficou o aviso, cara. Teve um cara do Mato Grosso, eu acho, um estado assim, que disse: não, aqui na minha cidade ainda não chegou as caixinhas, eu toco terror no ônibus, não sei o que, mas cuidado, cara, se na sua cidade não chegou, com certeza elas estão chegando, se prepare. Pois elas existem e são coisas do capeta. A gente já avisou aqui, cara. Peguei o ônibus Recife Petrolina pra passar São João no interior, mas no meio do caminho tive uma surpresa do mal. Em Caruaru subi um desgraçado com uma das famigeradas caixinhas de som. Isso era mais ou menos 11 horas da noite e o fela da mãe ainda ligou a parada. Ele fez os demais passageiros escutar sucessos de motel, Roxette, Rod Stewart, Bryan Adams, a madrugada toda. E esse cara aí é o verdadeiro DJ de ônibus, né, cara? Pois é, cara. Porque ele entra na hora certa com a música inapropriada e fica na boca do povo. O pior é que ele descia pra fumar as paradas e deixava a parada lá tocando, como se estivesse fazendo a trilha sonora da viagem. Cara, mas isso aí é a visão do DJ de ônibus, cara. Na mente do DJ de ônibus, ele tá detonando, bicho. Ele tá tocando terror e o som não pode parar, mano. Pra piorar, por volta das 5 da matina... Ah, mas putaria, bicho. O cara ficou atento. Ele acordou todo mundo com os clássicos do sertanejo. Puta, que pariu, viu, mano? Rapaz, uma viagem de 12 horas de ônibus com o DJ é de matar. É. Agora eu só vou criticar o repertório desse DJ de ônibus aí, porque o cara não soltou aquela música da Ram, né, cara? É. Só faltou a da Ram aí pra fechar a viagem, mas beleza, né? Passa dessa vez. Passou, velho. Das brincadeiras massa, cara, quando eu era no tempo de infância, era a pescaria com bonecos. É doido. Pesca de boneca. A gente pegava um baldezão de água, enchia eu, Jack Chan Jr., na época clássica da infância. A gente enchia aquele baldão d'água, né? Botava os bonecos tudinho aí, pegava um clipe, amarrava uma linha e ia pescar os bonecos ali. Caramba! Puxei um comando e ação e tal, não sei o quê. Mas quem pescava ganhava o boneco, era no final cada um pegava o seu mesmo. Cada um pegava o seu. Ah, mal pai, era que estourava o boneco. Quem pegasse ficava com ele. Ganhar, né? O boneco do outro. Então, pra tornar mais divertido, vocês poderiam jogar os bonecos na privada e dar descarga e ver quem pega antes dele ir embora. Aí ficava massa, porque era tipo pescaria de espião, né? O cara ficava tenso e tal. O cara pesca esportiva, né? Dava uma mijadinha antes, né? Simulava os manguezais, né? Os manguezais, mano? Porra, é essa? Você já imagina o que é um manguezal, né? Babau ia pescar um comando de ação, vinha um caranguejo na mão dele. Pensei que ia dizer que vinha outra coisa nesse clipe. Eu aí, também, né? Um manguezal na privada. Esse negócio de pescaria, eu acabo bem lembrando de uma pescaria legal também que eu fazia com um colega meu. A gente morava num prédio, né? E o meu apartamento era de frente pra ele. E os prédios eram bem próximos um do outro, então a gente se reunia depois do colégio, uns dois ou três amigos. Mas tu vai contar de novo aquela da caixa d'água, mano? Ah, boa, essa aí não é comigo, não. Então a gente se reunia nas varandas e ficava brincando, passava a tarde inventando coisa pra fazer. E tinha um meninozinho que morava no andar de baixo, tinha grade no apartamento dele, né? E ele passava o dia sozinho na varanda brincando só. Aí o meu colega da frente pegava um dos bonecos dele, amarrava uma linha do boneco e ficava descendo pela varanda até o menino ver. O meninozinho devia ter uns 4, 5 anos. E ele via aquele boneco, aí ele ficava doido pra pegar. Ele subia na grade até lá em cima e o menino puxava. Ficava nessa tarde todo dia, era muito engraçado. Você descia o boneco, o pobre grito tentando pegar. Olha aí, até que a mãe dele via, A mãe dele via e ficava puto. Vocês estão tentando pescar meu filho aqui? Tá pensando se tivesse grade nessa janela? Cara, e o menino subia alto, bicho. A mãe dele, ai, vocês param de botar esse boneco aqui pra tentar pescar meu filho, que ele fica na grade. A gente tinha uns bonecos e tudo, mas meu irmão, lá em casa a gente brincava o seguinte com os bonecos. Enquanto já era pescaria, a gente botava assim numa parte do jardim de casa, que era tipo um corredor bem comprido, assim, tudo. E nós colocávamos os bonecos assim, 10 metros de distância um do outro. Aí cada um ficava com o seu grupo de boneco, né? Essa distância do outro grupo, né? Aí nós pegávamos umas feras, cara, e ficava jogando os bonecos. Ei, pá, pá. Aí, tirar o alvo, né? Derrubar seu boneco do outro primeiro, ganhar e começar a outra rodada. Não sei. Agora, se você... interessante mesmo era você cavar um buraco, como a galera fazia, cavava um buraco e colocava uma lata dentro, grande, tipo Neston, Nescau, aquelas latas maiores. Colocava o boneco, acendia a bomba, jogava dentro e tapava com uma pedra bem grande, que a pedra não voasse com o impacto, né? Aí era interessante você ver o estroço depois que ficava no boneco. Mas vocês não faziam aqueles paraquedas de saco pros bonequinhos, não? Ih, era massa, ó. É verdade, aí. O cara foi estar lá pra cima. Mas funcionava de vocês isso aí? Funcionava quando tinha muito vento, aí você jogava ele com toda a força pra cima, que tinha certeza que ele ia sair com paraquedazinho. Eu já fiz isso com comando em ação meu, mas o bicho quebrou as pernas ali quando caiu no chão. O Baval aí falou um negócio de bomba, cara. Eu me lembro que eu e o Jackson Jr., sempre na época assim do Natal e do Ano Novo, né? A gente sempre comprava bomba direto, né? São João e tal, aí... Tinha aqui vizinho de casa, tinha um registro de água no chão, né? Aqueles que você levantava a tampa, não sei se vocês se lembram dessa parada. O registro, você levantava a tampa e você via o registro da água, né, lá dentro. A gente pegava, abria esse registro e jogava as bombas lá dentro, só pra ver a tampa subindo e descendo. Caralho. Como eu tava contando aí das brincadeiras antigas, o tempo da raia, cara. A raia eu nunca brinquei, não. Brincava com aquela... Foi que nem uma vez. Brincava com aqueles periquitinhos de arraia. A raia de papel ali na mão. A bolachinha. Bolachinha, olha aí, minha menina sabe até a gíria, a bolachinha. É. Aí tá por dentro. Só que na época que a galera brincava, o interessante era você disputar com o pessoal das outras ruas, né? O pessoal se juntava nas ruas e cada qual na sua área e soltava as raias de 4, 5 pessoas. E ficava aí nos cortes com o pessoal das ruas vizinhas tentando disputar, né? É, os cortes. As ruas vizinhas, tu quer dizer as gangues, né? Porque tu tá querendo moderar, né? É por aí. Aí minha galera, quando ia brincar, eles sempre pra disputar, né? Pra ficar igual os outros, eles fazia o quê? O velho cerol pra passar na linha, né? E na época o pessoal usava aquela linha 10 de costura. Que era melhor. Né? Aí era branquinha, bem resistente. Aí levava, passava um cerolzinho e fazia. Só que minha mãe, ela não deixava muito eu brincar com essas coisas. Ela não... Quando eu via que eu tava brincando com essas coisas, ela mandava eu subir logo, que morava no apartamento. Ela, não, vem pra casa, vai brincar com cerol não, não sei o quê. Aí eu ficava meio frustrado de perder toda a vida, né? Era o perdedor da galera. Aí era ruim. Aí eu tive que me adaptar à brincadeira. Mas, rapaz, como sempre, eu vou contar aqui ao longo das brincadeiras, eu sempre adaptava ao meu jeito pra poder disputar com o pessoal. E aí um dia eu subi, ela me mandou subiu, o pessoal ficou fazendo cerol. Eu sei que eu vasculhando em casa por alguma alternativa, eu encontrei um rolo de linha de pesca, daquela linha nylon 9. Vixe Maria. Aí eu, caralho, aí eu fui testar a bicha, né? Eu testei ela com outros tipos de linha pra ver se cortava, nada, a bicha era forte, era resistente. Nem na parede assim você não conseguia, puxando com a mão de jeito nenhum. Aí o rapaz, vai ser essa aqui mesmo, ó. Só que como a galera era mala, eles revistavam o tubo, né? Que a galera enrolava a linha num tubo. É. E eles olhavam qual era o tipo de linha que você botava. E se eu botasse todinha de nylon, o pessoal ia descobrir. O que é que eu fazia? Eu botava os 10 primeiros metros de nylon, que era geralmente onde as raias se encontravam, e o resto eu enrolava todinho com a linha normal. Pera aí, mas tá querendo dizer que antes de vocês brincar os cortes, os caras do outro bairro conferiam o teu carretel de linha, mano? É, os caras vinham pra conferir, pra ver. Explicado. Pronto, aí era o seguinte, aí o pessoal vinha conferir o tubo da linha, né, pra ver se você não tava usando de artimanhas diferentes, tipo dobra, o pessoal fazia duas, três dobras da mesma linha, e aí era antijogo, não dava certo, tinha que ser só uma mesmo, por mais que você botasse cerol, o que quisesse, amarrasse gilete na linha, qualquer coisa, mas só não podia dobra. Aí pra não me pegarem, né, no exame de doping aí da linha, aí eu botava os 10 primeiros metros com linha nylon e o restante eu botava com a linha comum, enrolava no tubo, aí a galera não percebia, eles olhavam por cima assim e via só a linha branquinha. Eu me lembro que tinha essa parada mesmo, tu falou agora, parece que tinha uma galera que amarrava gilete no rabo da raia pra cortar as outras, né? É, a galera fazia isso aí, bicho. Mesmo que a galera parava pelo rabo. O problema de botar gilete pelo rabo é porque na hora de aparar pelo rabo, a porra cortava de novo, aí a bicha ia se embora. Aí depois daí, aí eu passei a ser notado, porque aí a galera vinha cortar minha raia, né? Tudo bem que a linha não cortava, porque era lisa. Aí o pessoal ficava meia hora tentando cortar, não conseguia. Aí eles iam pra técnica do engoldo, que é você enrolar duas raias e tentar puxar na força pra ver qual é a tora primeiro, né? Só que aí a linha nylon não tinha como competir. Aí os caras botavam, quando puxavam, a deles papocava bem rapidinho. Aí vinha a segunda parte da brincadeira, que era outra parte divertida, que era o bolô, o velho bolô, né? Quando a raia bolava, a galera saia correndo atrás, desesperada. Isso aí era mais massa, viu? Pra quem assistiu ali o Caçador de Pipas. Caçador de Pipas, imagina mais ou menos como é aquilo ali. Só que era mais gente, né? E quando a galera encontrava a raia, dificilmente ela ficava inteira na mão de um só. Agora por aqui era enxame, cara, que era só os malacas correndo, bicho. Por aqui era enxame, que era só os malacas de 25 anos pra lá, né? É. Eu subi aqui em cima de casa pra soltar raia, mano. Eu nem conheci os outros inimigos, não, entendeu? É, no teu caso mentira, aí. Mentira, mas tô vendo deixar no portão que subia na caixa d'água. No caso do Babau aí, ele conhecia os inimigos dele, né? Porque os caras vinham conferir a linha dele, mas pra mim não conhecia ninguém, não. Tinha três raias no ar e eu, vixi, começou a ter, hein? Eu vou subir. E já, só por aí já era uma briga pra mim subir em cima de casa, que minha mãe não queria deixar, né? É mesmo? E aí eu, não, tem que subir. Aí o Moura subiu, que é o meu irmão. Aí eu, não, tem que subir também. Aí tocava o terror aqui, aí eu lá vai eu subi. Aí subia pela grade e tal, todo ninja, sem escada, sem nada. Aí subia e passava lá uma meia hora soltando, duas horas. Aí lá vinha as outras arraiazinhas pra perto, aí bora, bota o cerol aí, gente. Tudo preparado, né? Com o cerol arlinho. Arreia, arreia, arreia! É, que é pra dar mais corda na bicha. Aí quando a bicha encostava na outra, que o caba soltava a linha, aí a bicha esfregava assim uma na outra, né? Pra cortar. Aí só a bicha bolando, né? Mas aí tua mãe deixava tu fazer cerol em casa? O meu irmão que fazia, né? Deixava nada, mas essa história que ele tá contando aí é do Moura e ele tá se apoderando dela, mano. O negócio não participava, meu filho, eu sou irmão dele, irmão. Mas a gente chegou a quebrar, foi lâmpada, menino, pra fazer a porra do cerol. Maria, o meu irmão, cara, quando ele começou a jogar a raia, aí ele começou a fazer cerol, né? Aí minha mãe sempre tinha medo dessa parada, quando ele ia passar cerol na linha. Que ela dizia, menino, não vai passar cerol nessa linha, não. Tu vai rolar o pescoço dos motoqueiros no meio da... Vixe, Maria, meu. Cara, mas eu conheço um caso de um motoqueiro que foi degolado. Um colega do meu pai conhecido, ele vinha na moto, ele trabalhava com motoqueiro, ele disse que passou a linha no pescoço dele e o cara sentiu, né? Ele disse, só deu tempo do cara parar a moto, não chegou a decepar, né? Claro, mas como tinha cerol raspando a linha, corta. Ele disse que o cara parou, quando sentiu aqui o sanguezão descendo, só deu tempo dele escorar a moto e se sentar mesmo. Aí o pessoal ficava preto. Aí sentar no chão e pronto, papogou. Aí foi até onde começaram a colocar aqueles argolazinhas nas motos, né? Que, me lembro. Hoje em dia as motos tudo do correio tem, né? Aquela parada zona assim. É, tem uns ganchinhos, tem até uns ganchinhos pra cortar a linha. Só o cara morreu mesmo. Morreu. Mas hoje em dia eu nem vejo mais as motos com aquela linhazinha. É porque não tem mais também raio, né? É muito difícil você ver. Pelo menos tá com anos que eu não vejo alguém brincando. Mas não teve uma época aí, há pouco tempo, que eu me lembro que ocorreu algum incidente nesse sentido com linha de arraia, que a PM, quando via os meninos soltando pipa, pegava as pipas e destruía tudinho. Prejudicava a fiação, né? Quando as raias emendavam na fiação, o pessoal ficava puxando, jogava... Vixe, agora é o novo, lembrei, o velho balengo tem, ó. Que dava raiva nesse negócio de arraia era o balengo tengo. Quando a raia engancha em algum local, né, que não dá pra se puxar, aí o pessoal inventou esse negócio aí, balengo tengo, que consiste o quê? Você amarra uma pedra numa linha, uma pedra grande de preferência. Um caco de telha, mano. E tenta resolver. e tenta resgatar a raia com ele, né? Tem gente que amarrava até sapato, cordão de sapato no outro. É, aí... mas por isso que eu vejo um bocado de pá de sapato amarrado nos fios e eu não sabia pra que era, mas modalidade balenciaga, então. É, também. Aí a negada que vem bêbado da festa, aí os outros pegam o sapato do cara e jogam no fio mesmo. Eu fritava formiga. Caralho, eu nunca mas mais comi. Mas no almoço, é no almoço? Era no jantar. A mais do mal que eu fazia era pegar aquelas libélulas, vulgo mané mago, amarrava a linha e ficava puxando. Era legal. Como é que você amarrava uma linha no mané mago? É, dá pra fazer. Eles posavam no cordão de estender roupa e você vinha bem devagarinho, tipo aqueles nós que você deixa um pouco entreaberto e quando ele se mexe, ele acocha de uma vez. É, gafanhoto também era legal, você amarrar as perninhas dele e ficar agitando ele. Gafanhoto, onde é que em Fortaleza tem gafanhoto? Cara, eu sei que tinha. Mas essa brincadeira do mano é mago aí, realmente tinha. O cara fica tipo uma raia viva, tá entendendo? Tá aí um desafio você encontrar uma, né, mago hoje em dia. É, realmente, eu nunca mais vi. Morreram todos nessa brincadeira aí. É. Todo mundo aqui perdeu a oportunidade de criar o Pokémon, né? Tem vários tipos de arraias, né, que você pode fazer. Tinha a arraia normal, né, que você fazia ela do tamanho normal com aqueles... palitos. Qual seria o tamanho normal, só pro cara ter uma referência? É um tamanho assim de uns 50 centímetros. 50 por 30, é por aí, mais ou menos. Aí eu tenho o periquitim, né, que é a raia pequena. E o paquetão. Paquetão, que é a raia zona grande, né? É com cabo de vassoura, né, o paquetão. Quanto à montagem da pipa, isso aí era esporte aqui em casa. Meu pai ajudava também, dava maior valor fazer as pipas junto com a gente. Era clássico, cara. Ficava cortando os papelzinhos lá. Mas o nome daquele papel ali, hein? Papel manteiga. É, acho que é. Aí o cara cortava em diversos designs pra fazer a pipa ali, só a mão. Cara, agora, os papelzinhos eram caros, que eu me lembro na época, as folhas eram 10, 15 centavos. Na época era uma fortuna, né, por meninozinho, né? Um absurdo, né, velho? Os donos de bodega lucrando em cima disso aí, velho. Você queria fazer... Nesse tempo aí o Valdeci enricou, né? Tinha sim, gente. A pipa, ela foi criada como um sinalizador de guerra na China, né? Ixi, Maria. Aí chega aqui no... Foi. E aqui chega aqui no Brasil, a galera faz refrescar com a pipa. Ela nada a ver. Lá na China é esporte olímpico, né? Essa parada de pipa. Eu não sei como é que os caras fazem aquelas pipas iradas da China, cara. Os caras fazem... É tipo um balão mesmo, né, e tal. O cara faz umas pipas em formato de dragão, morcego, avião. O cara pipa de todo jeito, cara. Na China... A pipa porque também, vale lembrar que ela foi usada pelo Benjamin Franklin também, né? Com aquela velha experiência da eletricidade. É mentira, mas ainda cai nessa. Na época ali do peão, cara, foi massa porque tu é doido, cara. O meu primo, cara, ele era profissional nessa parada aí de jogar peão. Quem conseguia botar na mão já tinha um respeito, né? É. Eu não respeitava ninguém que botava na mão, não. Que era mão moleza, mano. Botar essa parada aí na mão. Tem que fazer que nem o cara do basquete, né? Botar só num dedinho assim. Ai, não é isso, não. Ah, o doce eu que te ensinei a jogar peão, porra. Como é que eu não consigo? O cara respeitava quem conseguia jogar o peão pra cima e a parar na mão. Aí era massa. Não, eu respeitava quem conseguia soltar o peão e ele ficava rodando de cabeça pra baixo, se liga? Vixe, castelo. É, aí a vida ali era outro seguinte. Eu parava na testa, mano, e ficava lá. Falar em castelo, eu lembrei de uma parte dessa brincadeira que era o seguinte, a galera fazia um círculo, né, e te escolhia uma pessoa pra soltar o seu peão. O cara soltava o peão dentro do círculo... E os outros faziam uma armaçãozinha com a linha do peão, sem jogar, segurando na mão, e era tipo, era o quilo, eu conheci como o quilo a brincadeira, né? Consistia em você usar a linha amarrada no peão e tentar acertar o outro pra rachar o peão que tava girando dentro do circo. Ixi, meu irmão, já brinquei muito disso aí, ó, cara, era massa, mano. E aí tem um golpe especial do peão, né, que eu não sei se muita gente conhece, mas é o braço solto, né, que o cara dá... como era um péssimo perdedor, mas nesse jogo eu não sabia muito bem. Aí eu, quando a ponta do peão acertava o castelo, que é aquela parte de cima do peão, geralmente rachava no meio, né? Uhum. E tinha gente que perdia vários peões por dia. Aí a galera costumava personalizar seu peão, pintava com canetinha, botava uns adesivos, umas coisas. Aí eu tive uma ideiazinha, não tem aquelas tachazinhas que é bem achatadazinha, tem uma de ferro, vocês conhecem? A cabeça dela é bem achatada, grande. Tu tá soltando só parada de duplo sentido? Aí, pô. Como a galera gostava de atingir a ponta do peão, o castelo, aí rachava logo no meio, pronto. Aí o rapaz, eu vou dar um jeito disso aqui. Eu pegava uma tachazinha daquela, colocava mesmo na ponta do castelo, em cima, né, batia, e a ponta dele ficava de ferro, né. Se batesse, não ia rachar nem furar. Só que aí pro pessoal não perceber, como o pessoal costumava customizar o peão, aí eu cobria o castelo com corretivo, pintava todinho e pintava com a canetinha. Aí ninguém suspeitava que tinha nada por baixo, aí o peão sobrevivia vários e vários dias na brincadeira. Olha aí. Mas tinha que ser malaco, tinha que... Eu me lembro que o meu primo, ele soltava, ele dava um braço solto, cara. O braço solto era você jogar o peão com mais força, né? Você jogava seu braço lá pra trás... Aí vinha, dava uma girada e jogava o peão de uma vez, né? O problema era quando o peão ficava enganchado na linha, né? Meu amigo, esse negócio de braço solto acertando na testa dos outros, viu? Mas isso dói, viu? Vem assim com o braço de uma vez, minha, aí quando puxa, você não sei, se o bicho enganchar, você não tem nem noção onde é que vai parar o bicho. Se não enganchar, é mínimo a limpeza, porque ele vai dar um voo alto, mas vai cair no chão, então você apara na mão e vamos embora. Mas se o bicho enganchar, meu amigo, acertei uma vez aqui a janela aqui de casa, você bater lá, eu tava lá no quintal, veio bater dentro da entrada, o diabo do peão. Quando enganchava era mola, né? Os caras tudo correndo, mó desespero. É doido, mas o bicho, você não tem a menor noção de onde ele vai parar, porque você tá ali rebolando com toda a sua força, praticamente. Então, se enganchar, já era. Quando você não amarra o peão com força, né? Ele solta de uma vez, aí vai-se embora. Aí os caras gritam, ó, a pedrada, e pá, lá, o bicho batendo no chão. O menino tá numa boa, aí chega o outro assim, ei, vou brincar de briga, bota em bola? Era vela peia, né? Brincadeira de peia. Hoje em dia é esporte olímpico, né? Isso aí. É, que até eu comentei no começo aí sobre a pólvora na ferida. Ah. Até a gente criou uma variação. Na época a gente inventou de brincar de peia, mas era com fósforo. A galera comprava a caixa de fósforo, acendia e jogava nos outros. Sabe? Meu era Deus! Que só que ali mais emocionante. É. Mas isso aí eu já joguei no meu sobrinho, não queima não. Pois é, o fósforo geralmente não fazia muito impacto não. Mas aí um colega nosso tinha se acidentado andando de skate um dia e a mãe dele também botava pólvora na ferida dele, né? Que e um dia a gente viu, ele chegou, tava aquela ruma de pólvora no joelho, cara. A galera, ei bicho, dá pra usar isso aí, raspa aí um pouquinho. Não, mas agora eu fiquei imaginando. Que raio de mãe tem pólvora em casa pra botar na ferida do filho? Falando isso, cara, eu pensava que ele ia jogar o fósforo no cara. Já vi tudo, então. Ninguém sabia que ele tava com a pólvora, rebolaram ali o fósforo na brincadeira e o menino pegou fogo, foi. Não, por incrível que pareça, acho que ninguém conseguiu acertar, né? Mas a gente usou essa pólvora, ele tirou ninguém a pólvora. Ninguém pensou nisso antes, hein, babá? Ele tirou a pólvora do joelho e trouxe o resto que sobrou em casa, né? E a gente começou a fazer alterações do meu grupo. A gente fez o quê? Nosso grupo. O grupo queria muito ganhar a brincadeira. Aí a gente começou a enrolar vários palitos de fósforo no outro. Pegava de 10, 15, enrolava e quando acendia era aquele pipoco maior, né? Aí era mais divertido. Até o dia que a gente resolveu usar a pólvora. Era mais como divertido aí. Até que o dia, né? Vamos estar fazendo uma granada praticamente. Fire in the hole! A gente enrolava vários fósforos, né? Um no outro. Aí amarrava com papelzinho de caderno, enrolava todinho e enchia de pólvora dentro. Então quando o cara acendia o papel, meu amigo, que jogava, o estouro era grande. Sabe o que é engraçado, mano? Tua mãe não deixava tu brincar com cerol, mas a pólvora era liberada, né? É, porque tinha essa... Eu acho que no futuro, quem sabe, né? O que tivesse mais habilidade podia se tornar um homem bomba. Não, por causa que a pólvora era medicinal, mano. Então ela veio que começaram ela reparou, né? Não, mas ela reparou o dia que as camisas começaram a vir furadas, queimadas. Aí ela acabou descobrindo e acabou a brincadeira, bicho. A gente teve que mudar, inventar outra coisa. E Babau, mas quando vocês faziam esse negócio aí com o papel, vocês enrolavam o papel e faziam tipo um cigarrozinho. A mãe de vocês não pensava outra coisa, não? Não, porque, sei lá, a gente nem via, né? Isso aí já tava escondido. A gente não podia nem ver a gente brincando disso, né? Que brincar de jogar fósforo um no outro era muito saudável mesmo, né? Brincadeira. Brincadeira de contato físico. E, pô, brincadeira de violência, mano. Pois é, a brincadeira do morrinho consistia em você, normalmente, num terreno arenoso, né? O pessoal fazia um bolo de areia, uma pequena montanha e tal, e colocava um palito no meio. E o cara estipulava uma mancha, tipo uns 25 metros distante desse bolinho. E o pessoal revezando, cada um na sua vez tinha que tirar uma parte do bolo com a mão. E cada um ia tirando terra até que o palito ficava perto de cair. Quando alguém ia tirar a terra que derrubava o palito, todos os outros caras metiam uma porrada nesse cara até esse cara chegar na mancha. Era engraçado, quase que o cara saia correndo, alguém dava uma rasteira e fazia um montinho em cima do cara, todo mundo pulando. Era muito difícil atingir a mancha, né? O cara ficava embaixo, geralmente o cara ficava... Ai, ai, ai. É, mas os caras vinham tudo correndo, né? Montinha, os caras tudo pulando em cima do cara. Esse lance de montinho era só você cair no chão e o pessoal pulava em cima de você, cara. Pois é, era muito massa, cara. Quem não conhece a Sede Morrinho conhece o Garrafão. A desgraça é porque sempre tem um amigo gordinho, né, mano? Na equipe ali, aí. O primeiro a pular, pá, só falta matar o cara. É o último, tá? É o último, cara. Ele mata todo mundo logo. Me lembro de uma vez que o Telos num montinho do Senhor Pinóquio, mano. Ele ficou sem fôlego. A Bila ali era. Bila ali era massa demais, bicho, também. Mas tinha um primo meu, mano. O animal ele conseguia rachar, mano, a cabeça dos outros, mano. E mas o que? Ele jogava aquelas de aço? Ele tacava a bila dos outros, mas ó, ele jogava de uma forma. Aqui, com era o Alcione, né, mas esse cara? Não. Ele jogava com uma força, mano. Essa desgraça parecia um tiro, mano. A minha não rachava, não, a minha. Era mesmo, mano. Ele pegava aqueles cocão, aí ali, ei, mano, vou jogar e tal. Ele chegava todo na inocência, ó. Aí lá a primeira vez, né, que eu fui jogar, a primeira vez que eu fui jogar com ele, aí, bom, se ele era bem mais velho do que eu. Aí, bom, né, aí a gente ia, meu jardim ali é meio grande e tal, aí fica rebolando as bilhazinhas pro chão e tal, aí, ao palmo, hein, aí a bola rabila do outro lado. O palmo. Aí quando não dava palmo que tava perto, aí, meu amigo, esse bicho pegava um embalo, com a... Sendo que ele até que não fazia aquela... Que a galera faz tipo aquela tática de andar mais de meio metro e acertar a bicha, tá entendendo? A bicha que tá a um metro da outra bila e a galera bota o braço mais meio metro pra frente pra acertar. Sendo que é pra ser de onde ela tá pra lá, né? Mas esse animal fazia tipo um... Sei lá como é que é aqui na mão, que botava o dedo polegar aqui pra trás do outro dedo e rebolava assim, parecia um tiro. E tá, a outra voava era longe, mas eu também sei, mano. Deixa de mentir, pô. Sério, mano, olha aí, tudo que eu digo pro mestre, mano, isso é mentira. É porque a minha era o seguinte, como a menina aí falou das bilas de aço, né? Só que aquelas bilas de aço, ela não era toda de aço mesmo, não. Ela era uma bila comum que o pessoal que vendia geralmente dava só uma folheada nela, com alumínio, alguma coisa. Eu sei que era só por cima, por fora. Se você tacasse ela com força no chão, ela rachava. É isso. Aí o pessoal brincava muito com elas pra quebrar a bila dos outros, né? Foi aí também que eu consegui minha adulteração da brincadeira, pra não ficar por baixo, né? Aí. Um dia meu pai tava fazendo uns concertos no carro dele, e pra quem conhece a parte ali do eixo da roda, tem uns rolamentos, eles ficam no interior do tambor da roda, né? É mais ou menos do tamanho de uma bila, o rolamento, e ela é aço puro mesmo, durão. Então ele, um dia ele trocando e sobrou umas. Aí eu peguei pra brincar, pá, deixa eu pegar essas aqui pra brincar, beleza. Aí eu fui levar um dia pra brincar com os meninos, né? Sendo que as bichas eram pesadas, meu amigo. Onde você jogava quebrava a bila na hora. Aí foi que ficou interessante a brincadeira, que era quebra nas bilas dos outros dias, né, galera? Mas foi que tu comprou essas bilas aí, bicho? Não, é que eu comprei de fora, bicho. Tem aqui no Brasil, não, ó. Veio do estrangeiro, né? Agora tinha umas bilas ali que era massa demais, viu? Tinha umas que tinha tipo um... que sei lá o que é que tinha dentro, cara, mas parecia um olho de um gato, bicho. Olho de gato, era a famosa olho de gato. É, tem o nome dela é isso aí mesmo, bila olho de gato. Em outros estados deve ser bola de gude, né? Parada dessa. Tem os cocão. Aí tem um colega nosso aqui, é o cocão é a bila maior, ela tem a... Ou o círculo da circunferência é uma bolinha maior. Tinha a bila normal, né? Tinha a bila menor, que era a bilinha. É, a olho de gato, que é menorzinha. E aí tinha um cocão. O cocão era gigante, aí tinha a bila de aço, era mais do mal. É. Aí tem um colega, o nosso vizinho aqui, mas tinha a cabeça grande, bem redondinha, né? Ele chamava ele cabeça de bila. Eu chamava ele assim, ó. Eu pensei que tu ia dizer que era o cabeça de nós todos. Aí também rolava, cabeça de nós todos também. O Teica Tereza, calada nenhuma. Muito bem, Tereza. Mas tinha várias modalidades, né? De bila, tinha um velho triângulo, né? Ah, é, tinha um triângulozão. Triângulozão é o mais massa. Triângulo que. Triângulozão é que dava pra zerar o outro. Zerava? Piava. Piar o outro. Piar, né? Piar é. O cara não sabe nem as gírias. Eu esqueci do pior. Miar o cara era pra ganhar todas as bilas dele, né? Era miar o cara. Pois é, não é piar, não, é miar. Agora, bola de gude, cara. Acabei eu lembrando, nem vocês, era miar. Ei, gente. Esse negócio de bila lembra muito sinuca, né? É tudo a ver, viu? Tem sim. Quando eu era criança, eu não jogava sinuca, não. Só jogava os bebos no bar. Sinuca é só quando o pessoal começa a beber ali. Não, mas faz parte da brincadeira de criança, não, cara. Tu sabe que no colégio que eu estudava, a negada botou 3 mesas de sinuca, né, lá dentro. Aí a hora do recreio eu tomava de conta, era o campeonatozão de sinuca, mano. Qual é esse, cara? É, contei as brincadeiras de casinho, né? De família, né? De médico. Eu acho que tinha da escolinha, cara. Não sei se a Kira brincava também disso. Que você era professora. Geralmente os homens eram convocados só pra ser o motorista do ônibus. Cara, eu nunca cheguei a brincar de brincadeira de menino, sério mesmo. Eu fui educada, tipo, de jogar bola mesmo com os meninos. Achei. Eu nunca enchi a pia. Os brinquedos dos meninos, eles tinham pilha pra você colocar, eles se mexiam sozinhos. Aí a Barbie, pô, você tem que fazer tudo pra ela, emprestar a boneca, pô. Eu me lembro que uma vez meu primo ganhou um dia das crianças aqueles carrinhos da controle remoto. Aí eu fiquei, mãe, eu quero um. E eu disse assim, né, essa brincadeira de menino. Assim, mãe, mas eu quero, não, senão você vai virar sapato assim, nada a ver. Sei que no final das contas eu acabei ganhando foi o bagarina é mó mentira, que ela fez de em vez dela levar dançar, ela tava toda se tremendo, rodando, deu tanto raiva. É o Max Steel. Enquanto o irmão dela lá com o Max Steelzão. Aventuras aquáticas. É, mas tu ganhou uma bailarina que dava um ataque quando apertava o botão. Ela parecia que tinha um ataque epilético, sei lá, em vez dela ficar na ponta do pé, rodando, dançando, musiquinha, sei lá. Não, ela ficava toda se tremendo com a mão pra baixo, rodando. Eu não sei que eu tinha medo. Eu tinha medo daquelas bonecas. Você deitava ela, fechava os olhos. Aí quando você levantava, ela abria só um olho assim. Meu bebê. A bicha dava só uma piscada pra ti, era. O meu primo tinha horror essa boneca. Minha prima tinha uma. Às vezes a gente ficava. Meu primo? Ele, sim. Ele dormia. Eu gostava muito de dormir no sofá da minha avó. A gente ia vir devagarinho e colocava a boneca do lado dele. Assim, de frente. Quando ele acordava, a gente só via a boneca voando. Ele gritou. Pelo amor de Deus, esse demônio de pé de mim. Cara. É porque tinha lance de você girar a cabeça da boneca ao contrário também, né? O bicho era horrível, cara. É engraçado. Enquanto todo mundo inventava de brincar de casinha, fazendo uma barraquinha com lençol, essas coisas, juntava meus primos, Zeca, né? Que era o mestre de tudo. Assim, vamos brincar de casinha? Assim, vamos. Ah, mas a gente não vai fazer essa casinha com lençol, não. E o quintal da minha avó era grande. A gente pegou, tipo, umas ripas, sei lá, uns paus bem... um pau grande. ainda bem que a gente tá falando de brincadeira de criança, né? Nós tinha palha de coqueiro. Não sei se vocês já viram aquelas barraquinhas de vender comida típica. Que, assim, meio metro é, tipo... só aquela paredinha de palha, A gente colocou do mesmo jeito, tinha umas telhas lá, a gente pediu ajuda do nosso tio, a gente fez uma barraca mesmo. Parecia uma casinha, colocou aquele tijolinho vermelho no chão. Aí, quando até a gente hoje chegava... teu primo mora lá. Não, a gente pensava... o irmão do Zeca, que era mais preguiçoso, ele armava, quando a gente não tava lá, ele armava uma rede e ficava dormindo. Aí quando era na hora... hora do almoço, até armadão gente... mesmo. É... A gente fazia o almoço lá, tipo, cara. Cada um tinha coisa de não. Casa, era. Até agora, até minha tia lá pra comer. É isso, vocês construíram foi a casa de vocês, né, mas... Hoje em dia o Zeca é engenheiro, né, cara? É. Mas aí teve uma chuva muito forte, aí caiu, acho que uns 3 cocos em cima, justamente... de onde tinha sustentação. Aí a gente, quando amanheceu o dia, vixe, a casinha foi derrubada, vamos reconstruir. Aí vem a minha tia gritando, não, pelo amor de Deus, vai cair outro coco, vocês vão morrer. Vocês ficam aí embaixo, vocês iam morrer. Aí o irmão do Zeca, não, mas ninguém tava dormindo aqui dentro de madrugada, não. Assim, não, o Zeca ficou de desabrigado, foi? Conta aí como é que o Zeca ganhou esse apelido de Zeca Urubu. Eu não sei se vocês lembram que, assim... tinha um programa da Angélica e ela tinha um programa chamado Caça Talentos, Rede Globo, que era tal de uma fada bela. Com certeza, tô ligado. Pois é, o Zeca ganhou. Mas eu tô ligado. Ele ganhou o apelido de ficar nessa arrumação. Ele, sem fazer nada, né? Os nossos primos mais novos, aí os mais velhos eram irmãos do Zeca, aí a irmã dele e ele e eu, pronto. Não vamos brincar, gente, assim, eu brincar de quê? Não vamos inventar essa brincadeira de caça-talento, não sei o que, assim, eu não, coisa era besta. Só que ele queria que eu participasse, eu não sabia, até então eu não sabia o intuito dele, porque a minha X dizia que se eu estivesse brincando, era porque a brincadeira era sadia. Então eu fui de laranja sem saber. Ele inventava os sinais novos, pegava um pedaço de pau... aí. E dizia que era uma varinha mágica. Que me casa com ele se desse, é tipo biscoito recheado, aqueles grandes com cajuína pra ele, picolé, essas coisas assim. Aí ele dava poder pra pessoa. Manipulava bem. O Zeca aí era tipo uma divindade, né? Esse bicho. Não. Não, nada, foi chegando na parte do Zeca mesmo. Aí tinha um menino da gente que ele era o mais abestado mesmo, que ele pedia pra ser enganado. Mesmo a gente falando a verdade, ele não ia me enganar não, pois não me engana não, bicho. Ele me enganou, ele dizia que o cabelo da Barbie crescia, nem crescia. Ei, mas tinha um bonequinho que o cabelo crescia, pô. Não, eu sei qual era, tipo um duendezinho, mas não crescia não. Esse boneco aí é muito louco, viu? Eu sei que nessa arrumação aí, ele, tipo, tu quer que eu prove meu poder pra ti? Ele, assim, pois prova. Aí, tipo, ele pegou a varinha, a minha prima também, que gostava dos mungangos dele, disse assim, deseja aí uma coisa, fazer aparecer na tua frente. Aí, ele disse assim, eu quero... Aí, ele disse assim, tu quer um saco de pipoca? A minha prima jogava lá de cima da árvore e um saco de pipoca. Ah, faz isso aí, é putaria já aqui, né? Mas ele acreditava. Aí disse assim, tu viu aí meu poder? Assim, não, vi, é massa, não sei o que, quanto é essa varinha, assim, é um real. Detalhe, um real naquela época era fortuna, né? Não, fora que ainda tinha umas pedrinhas, não sei se vocês já viram aquelas pedrinhas. Parece pedrinha de rio, que é meio transparentinha, da tanquinha. Xoxo. Mas é pena... cristais. Essa é a pena época do cruzeiro, né? Não, cara, também eles são tão velhos assim não, né? Pera aí. Não é do teu tempo não, porra. Ela é outra época. Essa arrumação foi até acabar o programa da Angélica. Ele não tinha o que inventar, ainda passou um tempo enganando o menino com o negócio de Power Ranger. Não, é, mas no Power Ranger ele dizia que ele era o Zordo. Pior que é. Não, e ele fazia tipo uma briga, porque ainda tinha um máximo de quem dava mais coisa pra ele pra ser o Ranger Vermelho, que sabe que a. Que a... O cara era mais fome, era da Ranger Vermelho. Mas legal era o branco, cara. A Kira falou aí do negócio de Power Rangers, cara. Eu me lembro que tinha uma prima minha e o Jackson Jr., a gente foi brincar de Power Rangers, né? Todo mundo lá e tal. Aí, beleza. Aí minha prima disse assim, não, eu quero dar aquele pulo do Ranger Verde. Ao que pulo? Aí é lá aquele pulo que vocês ficam segurando o pé da pessoa, aí rebola a pessoa pra trás, aí dá um mortal. Eita. Aí os caras foram tentar fazer isso. É, gente. No chão de cimento batido, né? A minha prima chegou, aí botou o pé assim, a gente pegou e segurou o pé dela, né? Ela vai, pode rebolar. A gente jogou a menina pra trás. Eu sei que ela se arrombou no chão. Tacou as costas no chão, aí minha tia veio correndo lá de dentro. Ah, meu Deus, mataram a menina. A menina levantou a mão. A menina não, Power Ranger Verde. Nessa aí, já eu lembro que quando eu era pequena, eu, meu irmão e meu primo, a gente assistia o CDZ, né? E cada um escolhia um personagem pra ser, e eu era o Shun. Só que aí na hora. Ele era mais mulherzinha, né? Aí. E porque eu gostava mais dele também. Aí. É. Aí quando a gente tinha que fingir que era, eu pegava umas correntes lá de casa e ficava tacando o pé. Mas é que era as correntes do Chuma, que era legal. Eu pegava as correntes e saía correndo atrás dos outros. Largava as correntes nos couro do Adonis, né? Acho que eu gostei. Irmão, tinha armadura com papel, mas porra, eu desenhava a armadurazinha, pintei as bichinhas tudinha, aí depois eu botei durex, ó. Aí tu foi e disse que era armadura de ouro, né? Cara, esse negócio de armadura, eu me lembrei de um agora aqui que a gente brincava também com artefatos, que era o artefato da arma de tampa. De? Como era? Você conhece? Arma de tampa. Rapaz. Eu não sei se outros grupos conheciam essa. É aquela besta, é? Tipo besta, ela fazia com pau, evitava os elásticos e usava as tampinhas de metal. Isso aí é boa também, dava um valor a ela. A galera usava um elástico muito forte, bicho, que machucava quando pegava. Então a gente tinha que fazer as armaduras, a gente fazia de garrafa pet, né? Pegava as garrafas pet, que já era curvadinha, aproveitava assim do formato do braço e ia colocando e fazia um óculos. E descia aquele menino cheio de garrafa pendurada no corpo. Cara, mas aquele pessoal da reciclagem. Mas menina é um bicho aparecendo um astronauta, né? Cara, menina é um bicho estranho. Mas aí quando a gente brincava antes de fazer as armaduras, né? Beleza, as tampinhas machucavam e tal, a galera não se ligava muito não. O negócio era acertar os outros. Até que inventaram essas armaduras e perdeu a graça, que as tampas batia, rebatia, o cara nem sentia, dizia que não tinha sido atingido nem nada. Aí eu tinha uns grupos que a gente dividia. O meu grupo, eu tive uma ideia, galera, aí, depois vamos fazer aqui uma parada. Vamos fazer as tampinhas grudar nas armaduras dele, que aí não tem como ele dizer que não pegou. A gente fazia o quê? Achatava as tampas com o martelo todinho e com a tesoura você cortava uns dentes na tampa, fazia tipo uma serra. Eu brincava isso aí dizendo que era estrelinha de indígena. Pois é, só que a gente usava nas armas. E as armas que a gente fazia tinham um poder de arremesso forte, ia longe, bem retinho mesmo, precisão boa. Então quando pegava nas armaduras, furava e ficava preso nas armaduras. Parece que tão perigo pegar no menino, rapaz. É, mano, teve uma vez que pegou o pescoço de um cara, né? Isso aí. É, tô lembrando agora, teve um colega nosso que aparou uma tapa dessa no dente. O cara era o Bruce Lee, viu? Aqui em casa rolava aquela brincadeira com liga. O cara faz as balas de papel, bota nos dois dedos aqui, como se fosse uma baladeira, e taca no chão, tá ligado? Surgiu na sala de aula. Colégio, mano. Hã? Aí teve aqui em casa, mano. A galera brincava muito, muito mesmo de polícia ladrão. Aí como polícia ladrão é só o... Pei, matei. Morre, né? Pra ninguém dizer. E ninguém diz, não, acertou não, eu tava com a cabeça pra dentro aqui e tá, né? Tava escondido. Como é, mano? Eita. Aí tá falando, tá tava escondido aqui, né? Tá onde, tem, mano? Fica mentindo. Aí a gente, aí, vou brincar com a liga aqui. Vamos pegar nos couro de uma negada grita, não tem nem como mentir. Aí bora, aí ao invés da armazinha de brinquedo, a gente trocou pela liga e as balinhas, né? Cada um fazia suas balinhas, umas 20 balinhas, e ia embora, né? Fazia as equipes, aí valendo, hein? Aí quando foi uma vez, acertaram do oi do menino, ô choro do inferno! Foi só a lapada, pá! Errei, e aí foi no seu olho, né, mano? Foi, não, mano, foi no do cabeção, mano. Foi massa, hein? Mas tanto lugar pra vocês acertarem, pra acertar logo o olho mim. Não, mas você já viu o tamanho da cabeça do Franco, que é mais fácil da pessoa mirar. Entendi como é errado. Eu me lembrei também de uma parada que, daquele brinquedinho que a negada chamava dos ovos do Tiririca. Era massa. Pois é, cara, que a pessoa tinha que fazer uma causador de hematomas, né, no braço. Pois ali. É, o cara criava tipo uma armadurazinha de garrafa pet só no antebraço, porque quando o cara errava aquela parada... Batia com fogo. Era só no osso aquilo ali, mano. É, mano, pegava só naquele osso, assim, perto do antebraço da mão do cara, bicho, que latejava. Não sei, mano, quando o cara errava, viu, puta que pariu. Que o cara ficava naquele era só tá no braço. Tem gente que tinha o braço roxo já. Tudo mais era na cara, né, cara? Oxi, tava na cara, graças a Deus, eu nunca levei, não. Gente, eu me lembrei de uma que eu acho que todo mundo já brincou. Lagarta pintada. Sério, no tempo que não existe alargador de orelha, né? A turma brincava disso aí. Tu já brincou, Lili, de lagarta pintada? Não. Acho que esse daí é do tempo das avós. Não, mas tinha a musiquinha. A musiquinha, como é? Tem a musiquinha da lagarta pintada. Não sei nem que diabo é isso, lagarta pintada. Ah. Tu sabe, mano. Bicho querendo esconder as origens, né? Tu, bichão. Lagarta pintada, quem foi? Quem pintou? Foi ele, não sei o que mais, foi não? Aí. Vê na letra da música, mano. Canta aí, mano. Tu também não sabe, irmão, como é que é? Canta aí. Eu sei que no final o cara ia ficar pendurado na orelha do cara, né? Você tinha que ser rápido pra colocar a mão na orelha pra não puxar. Não, mas aí alguém vai ter que cantar a música da lagarta pintada aí. Ah, mas essa brincadeira aí de negócio de... Cala a boca aí, baitinga. Negócio de lagarta aí, eu não gosto. Sei que porra de lagarta é essa. Canta aí, Kira, a música. Lagarta pintada, quem foi que pintou? Foi uma velhinha que passou por aqui. No tempo da era, fazia poeira. Puxa a lagarta na ponta da orelha. Aê! Ixi, o pior é mesmo, ó. Lagarta pintada, quem foi que pintou? Acertei, ó. Conversa, Théo. Tu brincava de lagarta pintada. Não. Sei que eu tinha medo da música da velha debaixo da cama. É. Não, mas isso não era um forró, não, mano. Sei lá, mano. Eu sei que a velha criava um monte de bicho debaixo da cama. Eu me lembro disso aí no tempo de Estrapalhões, né? A velha, bicho, eu imaginava uma velha debaixo da cama, cara. Eu achava que ela tava debaixo da minha cama. Coitado, viu, bicho? Eu brincava da aranha, cara. Aranha? Era massa. Aranha pejeira? É. Que bicha feia, mas é faceiro? É. Que bicha feia. Essa aí é aquelas brincadeiras de menina que batem na mão do outro. É, mas eu conheço uma pessoa que até hoje não conseguiu me acompanhar. Tinha uma brincadeira lá no colégio, cara, que você tinha que botar a mão assim de baixo pra outra pessoa bater com toda a força. Vixe, essa era massa, hein? Eu não perdia pra ninguém, cara, na minha sala, só perdia pro menino lá. Quem inventou essa brincadeira foi o Steven Seagal, né? De pegar a moeda da mão do outro, né, também? Ih, mas né? Da moeda é o Van Damme. Mano. É. Brincadeiras que envolvem correr. Bandeirinha. Correr era muito legal, bicho. Menino, não sei porquê, mas era a correr que eu preferia fazer quando era pequeno, era correr. Toda brincadeira tinha que ter corrida. Porque tu era só o vem-vem, mano. Quando tu era pequeno aí, era mais fácil. É, cara, a bandeirinha era irado demais, cara. Se juntava toda a galera ali do colégio, aí ia brincar de bandeirinha na quadra, cara. Tu é doido. Eu brincava dentro do cartório, cara, do lado de fora. Cartório? Cartório? É isso. Hã? Eu ficava com o pessoal lá da rua, a gente ia pro cartório, que fica em frente à uma casa que eu morava, e tinha um espaço relativamente grande, porque a gente era pequeno, aí a gente brincava em frente ao cartório e deixava. Olha aí. Era um cartório animado, né? Né? Diferente de hoje em dia. A entrada mesmo. A galera mesmo trabalhando lá e vocês na maior carreira. É. Então vocês eram quase dono do cartório, né? Porque essa é uma bodega. Pra ter uma coral dessa. Parecia os comércios que o Theo abria, né? Mas a bandeirinha era massa, né? Que juntava um time, aí o outro time do outro lado, aí fazia a linha, né? Aí você tinha que passar correndo e até a bandeira. Quando você segurava na bandeira, ninguém podia lhe pegar, né? Se alguém lhe pegasse no caminho, você saía do jogo, né? É, cara, até doido, era irado demais, cara. A gente brincava na quadra e a bandeirinha era a trave. A bandeirinha era massa, viu? Tá aí uma época doideira, que foi a época do carimba e bandeirinha. Carimba, cara. Era eu e o Adonis lá no Serelep, ó, vixi. As anta aí, ó, doido. O nome do colégio, cara, Serelep. Escavação agora, né? Não era nem colégio, cara, era uma creche. Era um colégiozinho rei perereca, velho, mal pai. Então, cara, era legal, tinha piscina. Era. Olha aí, uma piscina, cara. É uma casa, zona doideira, mano. Aí é uma casa mesmo, feita de escola, entendeu? Mas a casa era massa. Aí era quem comandava a época lá, bandeirinha, Serelep, era eu e o Adonis, mano. Quando a gente ia pra time diferente, a pia era feia. Rebolava no carimbo, um rebolava no outro, aí um segurava, retornava, aí combinava, aí a pia comia e se esquivava e segurava a bola de novo e rebolava. Porque quando a pessoa rebola, você pode segurar, né? E já dá a bola voltando, né? Nos peitos do negro, né? Mas o carimbo você jogava com a bola seca, né? Melhor era pra arder mais, né? Dava pra apertar a bola, né? Segurar, né? Bolazinha apertando. Bem, assim, bem sequinha, bem sequinha, parecia um coco. Bem sequinha, parecia um coco, já mesmo. É por causa que tem uma bola que ela é aquelas dentes de leite que o pessoal chama, sei lá, que é a bola. É a bola do Ronaldinho. Aquelas bolas velhas, mas que as bichas são bem levezinhas quando é nova, parece. Essas que vende no aparelho, mano. É, essas que vende em bodega, mercearia. Aí tem uma época que aquela bola ali, mas ela vai diminuindo, secando aos poucos e tal, vai ressecando aquela borrachinha dela, a bicha fica parecendo um coco, mano. Só as bolas de vôlei, né, cara? Não, mas ó, eu ainda me lembro da bola que jogava eu, Adonis, lá no Serelep. A bola era rosa. Era, o diabo do professor arranjou uma bola rosa, ainda me lembro dessa porra dessa bola. Esse professor era dos teus, hein? Porra de meu nada. Eu lembro que lá no Serelep a gente foi brincar de pega-pega. Aí teve uma vez que eu caí de joelho no chão, aí chegou a menina e saiu me arrastando com os meus joelhos no chão, cara. Ai, Maria. Isso no, daquele chão, sabe? Grosso, de pedra. Eita. Eu tava escutando essa brincadeira. Como é que era o nome dessa brincadeira aí? Pega-pega. Pega-pega não era rala-rala, não? Rala-rala? O joelho da linha. E a da zona atrapalhões, né? Tá cicatriz até hoje, cara, que eu lembro que eu olhei pro meu joelho, tava os dois sangrando, tipo, muito. Aí eu fui pra cozinha e a mulher passou metiolate nos dois. Eita! Ei, mercúrio, hein? Fechou a tampa. E ela só pede o mercúrio. Agora pega-pega também era massa, viu? Quando juntava assim uns 30 meninos ali pra brincar de pega-pega. Não, agora de brincar de muita gente, cara, o que eu achava massa era... Eu não me lembro direito a nomenclatura da brincadeira, mas era tipo um pega-pega, só que era homens contra mulheres. Era esse nome aí, os homens pegam as mulheres. Os homens pegam as mulheres. Eu lembro que tinha um professor no colégio que ela disse assim, olha, vocês não vão brincar com esses meninos não. Porque na cabeça deles é os homens pegam as virgens. É a minha professora que dizia isso. Assim, onde começou a brincadeira do come esconde. A brincadeira, como era essa brincadeira aí, Babau? No teu colégio, como esconde? Cara, tinha essa putaria aí, fazia os grupinhos, as meninas se escondiam. Negócio de roubar lanche, né, mano? Que vocês eram tudo porradão naquele tempo. Roubar lanche. As meninas do teu colégio começaram a engravidar e pararam as brincadeiras. É, a história da origem do Babau Júnior, né? Joajuda, alguém se lembra dessa brincadeira? Eu lembro. É, mas o Joajuda, o cara tinha que andar com a mão dada, é, com outro cara, ou o outro cara ficava livre? Não, ficava todo mundo correndo, né? Era tipo pega-pega, né? Aí quando alguém lhe pegava, aí você tinha que ficar paralisado, né, no canto. Era não, João. Esse aí é o João Acola. Era esse, não, é cara. Não, João Acola, João Atrepe, João Ajuda. Eita, porra. E o João Ajuda, como é? João Ajuda, o cara pega e o outro que foi pega e sai pegando também, ajudando. Ah. Não, mas os caras não tem que andar tipo de mão junta, não, cara? Não. Não. Acho que não. Como é, meu? Esse de mão junta também existe. Eu sei que ele existe. É o João Ajuda mesmo. É o João Ajuda Coletivo. Pois é, eu sei que ele também existe, que é o que todo mundo vai com as mãos dadas, aí vai aumentando o número e vai dificultando a parada. É o João Ajuda 2, né? Esse aí. É, eu acho que é o 2. João Ajuda Americana. Americana, é esse mesmo. Aí tem o pega-pega, que é normal, sai correndo, pega os outros, aí passa pro outro e o outro sai pegando na galera. E tem o João Atrepa, que antes de você pegar, você tinha que se pendurar em algum canto, na janela, não podia ficar no chão. Eu já ia dizer se trepar, né? Na janela, no guarda-roupa, sei lá onde for. Ainda me lembro, cara, que a gente tava brincando de joar trepa no colégio. Aí na quadra, né, isso aí todo mundo correndo. Aí teve um cara que ele correu, aí o cara tava quase pegando ele. Aí ele se entrepou ali na trave da quadra, né? Aí ficou lá, né? Trepado lá, com as mãos segurando na trave. Aí o cara que tava jogando, né? Eu vou ver quanto tempo tu segura aí esse negócio. É mesmo, né? Você com o braço cruzado, esperando o cara cair. O cara todo suado, vermelho. Era ali. A negada que não sabia brincar aí, né? Realmente, viu? O cara apelou aí, ficar de braço cruzado, esperando o outro cair. É E os sete pecados? Os sete pecados era outra que era irado demais, hein? Sete pecados não tá no meu governo, não. Que era porque você segurava a bola, né? Aí você jogava pra cima e gritava o nome de alguém, não era isso? Isso. Aí a negada saía correndo, era. Mas assim, antes disso, você fazia um círculo no chão, todo mundo ficava dentro desse círculo. Aí um pegava a bola, jogava o nome, jogava pra cima e gritava o nome da pessoa. Aí os demais tinham que correr o mais rápido possível, mais distante. Aí quando a pessoa pegasse a bola, ela tinha que dar 7 passos pra acertar alguém. E o restante correr pra dentro do círculo. Correr pra dentro do círculo? Não era isso. Pra fora, né? Quando jogava a bola e chamava o nome da pessoa, você corria pra fora do círculo. Quando a pessoa pegava a bola e jogava em alguém, os outros tinham que correr pra dentro do círculo. Mas qual a lógica disso aí? Porque se a pessoa que foi acertada com a bola pegasse a bola e acertasse a outra, ela tinha que ir pra dentro do círculo e jogar do mesmo jeito, jogar a bola e gritar o nome de outra pessoa. Quem fosse chamado 7 vezes, ficava de costas. É, fazia tipo, um paredão, né? É, e levava 7 boladas nas costas. Caralho. Eram sete pecados. Sete boladas? É. Eu me lembro que tinha uns malacas que quando ia dar os sete passos, aí dava aquele passão bem grandão. Malaca não, mano. Todo mundo dava uns passosão esticado, mano. E o meu primo era mala, cara, que... Meu outro... Ele tinha as não. pernas curtas, né? O Nero Jackson Jr. não, era o meu outro primo. Era... O bicho era mala, cara, que ele gritava para, pra todo mundo parar antes dele pegar a bola. Era... Porque todo mundo saia correndo e não olhava pra trás, né? Aí ele gritava para antes de pegar a bola. Aí quando ele pegava a bola, todo mundo olhava, né? Aí ele tava com a bola na mão. E hoje em dia esse teu primo é advogado, né? Ei, mas como é o nome daquela brincadeira que o cara riscava, tipo, um bocado de quadrado no chão, botava uns números de 1 a 9? É o novo, amarelinho, ó. Amarelinho. É, ou vocês macaca. Não... Macaca? A minha mãe dizia que era macaca. Macaca? Mas por que macaca, bicho? Sei lá. Acho que é porque o cara saía pulando igual um macaco, sei lá. É racismo, bicho. Não, mas era massa porque tinha um inferno, né? O céu lá do... No céu. Mas reputaria que tinha uns gaiatosão que faziam um infernozão de uns 3 metros, né? E o céu bem miudinho. É mesmo. A realidade, né? Tinha que jogar uma pedrinha, aí você tinha que sair pulando. Aí no que tinha pedrinha, você não podia pisar. E tinha que se equilibrar pra pegar a pedrinha no outro número que você tava pisando. Era difícil, era um jogo difícil, né? Era nada. Não. Pra mim, mais difícil era Transilin. Quem? Transilin, ó, vixe. Como é que é essa brincadeira do elástico, que eu nunca soube como era. Você, tipo, começa, coloca um... Pega um pedaço de elástico bem grande e ficam duas pessoas, um lado da outra, e começa colocando o elástico no joelho, no calcanhar. Aí do calcanhar passa pra canela, da canela pro joelho. E isso você tem que ficar pulando dentro, aí pula, tipo, fora e pega uma parte do elástico, faz um engodo. Aí tem que pular bem alto pra quando você pular ele abrir assim no, uma vez você cair dentro do elástico. Aí vai aumentando. Ganha quem consegue pular mais alto, fazendo as sequências do engodo lá do elástico correto. Essas sequências aí é que são muito doidas, né? Que nunca entende. Só quem brinca que dá pra entender mesmo. Mas aí, Kira, não chegava uma hora que chegava até o pescoço o elástico? Isso. E tinha que ir por baixo, era? O cara tinha que ser um Homem-Aranha, né? Pra pular de altão. E tinha isso no colégio, né, cara? Sempre tinha alguém que era excluído das brincadeiras, que ninguém escolhia no time. Futebol, caso por último. E aquela brincadeira da batata quente? Você não pode ficar 3 segundos com a bola, é isso? Eu sei. Ah, mas é aquela brincadeira que o Gugu faz com balão, né, cara? É, pronto. Mas o quê? Vocês brincaram com a batata quente mesmo? Era com a bola. No caso do Gugu era com um explosivo, né? Parada até. A versão do Babau também era com explosivos. Numa granada, será? Pra tornar mais divertido, bicho, a brincadeira. Tinha que ter algum risco, cara. É, mas essa daí é a história da vez que tu perdeu teu dedo mindinho, é? Batata aqui. Pra lá, meu dedo ainda tá aqui. E a brincadeira do anel. Aí é apartamento do neto aí. Fala aí como era, Theo. É apartamento do neto, negócio de Theo. Vai lá, mas deixa ser um cara preconceituoso. Diga aí como era a brincadeira. O negócio de passar o anel aí, como era? Se desvia da responsabilidade, não, neto. Quer rebolar pros outros, ó. Chega aí, ó. É lá, mano. Não sei que brincadeira é essa, não posso falar nada. A do anel, mano, que passava o anel, aí tinha que... Era uma parada dessa, né? Tinha que descobrir quem é que tava com o anel na mão. É, né? Não era não isso aí? Era, você colocava o anel na mão, aí, tipo, todo mundo estendia a mão, aí você fingia que colocava na mão de uma pessoa. Aí a pessoa tinha que acertar com quem tava o anel. E aquela brincadeira, mano. O cara dizia, esse menino é meu. Onde foi que... Eita, porra. Essa brincadeira desse menino é meu era putaria demais, cara. Isso era comum nos colégios, né, bicho? Essa brincadeira era putaria, mano. Que o cara tava, tipo, tinha um cara sentado que não tava fazendo nada, né? O cara chegava perto desse bicho, mas esse menino é meu. Esse menino é meu. Onde foi que ele nasceu? Ei, mas vamos fazer com o Theo agora, Felipe. Esse menino é meu. Onde foi que ele nasceu? Eu acho do pé de jambo. E o que é que ele merece? Uma flechada do Rambo. Vou dizer outra palavra que eu... é feio. Que era um tarinho demais, eu quero ser. Fiquei na merda, nas areias do destino. Me plantou como suíno, cuspiu no prato que comeu. Subiu a serra, me deixou no boqueirão. Arrumou meu coração, depois desapareceu. 31 babau. 31, mestre. 31, Taulus. 31, Neto Maru. 31, Kira. 31, Joel Suki. Cadê? Cadê a galera, mano? Sim, o que que eu faço? Ei! Ei, mano? De novo, isso? Hasta la vista, baby.